desejos pra obedecer a tua voz, o teu chamar, a tua vontade. Eu vou assumir a missão que recebi. Ó, vem firmar a minha fé, renova minhas forças e me põe de pé. Despedaço o jugo com a tua unção. A tua graça é vida pro meu coração. A tua voz eu quero ouvir, me entregar. Eis-me aqui, ó, vem edificar o meu altar. Pra tua glória se manifestar, me enche, transporta e muda minha vida agora com a tua unção. Eu irei pra onde o Senhor enviar. Eu irei levar teu nome em todo lugar. Enche-me pra tua glória, com a minha história vou profetizar. Abro mão dos medos que já senti. Forças e me põe de pé. Despedaço o jugo.